Faixa 2. O conto do camundongo. De todos os milhares de roedores, o camundongo Mus musculus tem um conto especial porque ele se tornou a segunda espécie de mamífero mais intensivamente estudada depois da nossa. Muito mais do que a proverbial cobaia, o camundongo é matéria-prima para os laboratórios médicos, fisiológicos e genéticos do mundo todo. Em especial, até o presente, o camundongo é um dos pouquíssimos animais, com exceção de nós, cujo genoma foi totalmente sequenciado. Duas coisas relacionadas a esses genomas recentemente sequenciados causaram uma surpresa infundada. A primeira é que os genomas de mamíferos parecem bem pequenos, da ordem de 30 mil genes ou talvez até menos. E a segunda é que eles são muito semelhantes entre si. A dignidade humana parecia exigir que o nosso genoma fosse muito maior do que o de um minúsculo camundongo, e não deveria ser muito maior do que 30 mil genes, afinal de contas. Essa última expectativa levou as pessoas, inclusive algumas de quem se esperava mais tino, a deduzir que o ambiente deve ser mais importante do que pensávamos, já que não há genes suficientes para especificar seu corpo. Trata-se de uma lógica espantosamente ingênua. Por que critérios nós decidimos quantos genes são necessários para especificar um corpo? Esse tipo de pensamento baseia-se em uma suposição subconsciente errada, a de que o genoma é um tipo de gabarito no qual cada gene especifica seu pedacinho do corpo. Como nos dirá o conto da mosca das frutas, ele não é um gabarito, e sim algo mais parecido como uma receita, um programa de computador ou um manual de instruções de montagem. Se você imaginar o genoma como um gabarito, talvez espere que um animal grande e complexo como você tenha mais genes do que um camundonguinho dotado de menos células e de um cérebro menos sofisticado. Mas, como eu disse, não é assim que os genes funcionam. Até mesmo o modelo da receita ou o manual de instruções pode ser enganoso se não for adequadamente compreendido. Meu colega Matt Ridley faz uma analogia diferente e primorosamente clara em seu livro Nature via Nurture. A maior parte do genoma que sequenciamos não é um manual de instruções nem um programa mestre de computador para construir um humano ou um camundongo, embora partes dele o sejam. Do contrário, poderíamos realmente esperar que nosso programa fosse maior que o do camundongo. Mas a maior parte do genoma parece-se mais com o dicionário de palavras disponíveis para escrever o manual de instruções, ou, como logo veremos, o conjunto de subrotinas chamadas pelo programa mestre. Como diz Ridley, a lista das palavras existentes em David Copperfield é quase igual à lista de um apanhador no campo de centeio. Ambas se utilizam do vocabulário de um falante instruído da língua em que essas obras foram escritas. O que difere totalmente nesses dois livros é a ordem que as palavras são encadeadas. Quando uma pessoa é feita, ou quando um camundongo é feito, ambas as embriologias recorrem ao mesmo dicionário de genes, o vocabulário normal das embriologias mamíferas. A diferença entre uma pessoa e um camundongo vem das diferentes ordens em que são dispostos os genes retirados desse vocabulário mamífero comum, dos diferentes lugares do corpo onde isso ocorre e da sequência dos fatos. Tudo isso está sob o controle de genes específicos, cuja tarefa é ativar outros genes em cascatas complexas e primorosamente coordenadas. Mas esses genes controladores constituem apenas uma minoria dos genes do genoma. Não se deve entender ordem como a ordem em que os genes são enfileirados nos cromossomos. Com notáveis exceções que veremos em O Conto das Moscas das Frutas, a ordem dos genes em um cromossomo é tão arbitrária quanto a ordem em que as palavras são arroladas em um vocabulário, geralmente alfabética, mas especialmente em livros de frases para viagens ao exterior, às vezes em ordem de conveniência. Palavras úteis no aeroporto, palavras úteis em uma consulta médica, palavras úteis para fazer compras, etc. A ordem em que os genes são guardados no cromossomo não tem importância. O importante é que o maquinário celular encontre o gene certo quando precisar, e isso ele faz usando métodos que vêm sendo cada vez mais esclarecidos. Em O Conto da Mosca das Frutas, voltaremos a esses poucos e interessantíssimos casos nos quais a ordem de genes dispostos no cromossomo não é arbitrária em um sentido mais ou menos análogo ao do livro de frases estrangeiras. Por ora, o importante é que o que distingue um camundongo de um homem não são principalmente os genes em si, nem a ordem na qual eles são armazenados no livro de frases cromossômico, e sim a ordem na qual eles são ativados, o equivalente à escolha por Dickens ou Salinger das palavras retiradas do vocabulário inglês para dispô-las em sentenças. Em um aspecto, a analogia com palavras é enganosa. Palavras são mais curtas do que genes e alguns autores comparam cada gene com uma sentença. Mas sentenças não são uma boa analogia por uma razão diferente. Os diferentes livros não são compostos permutando-se um repertório fixo de sentenças. A maioria das sentenças é única. Os genes, como as palavras, mas não como as sentenças, são usados vezes sem conta em diferentes contextos. Uma analogia melhor do que uma palavra ou sentença para um gene é uma subrotina numa caixa de ferramentas do computador. O computador com o qual, por acaso, tenho familiaridade é o Macintosh, e já se passaram alguns anos desde que me ocupei com algum tipo de programação. Por isso, sem dúvida, estou desatualizado com os detalhes. Mas não importa. O princípio permanece, e isso vale também para outros computadores. O Mac tem uma caixa de ferramentas de rotinas armazenadas em ROM, Read Only Memory, ou em arquivos do sistema permanentemente carregados na inicialização. Há milhares dessas rotinas da caixa de ferramentas e cada qual executa uma operação específica que provavelmente será necessária muitas vezes de modos ligeiramente diferentes em diferentes programas. Por exemplo, a rotina da caixa de ferramentas chamada Obscure Cursor oculta o cursor na tela até a próxima vez que o mouse for movido. Sem que você veja, o gene Obscure Cursor é chamado toda vez que você começa a digitar e o cursor do mouse desaparece. Rotinas da caixa de ferramentas estão entre as características mais conhecidas encontradas em todos os programas do Mac, abre parênteses, e em seus equivalentes imitados nas máquinas que usam Windows, fecha parênteses. Menus suspensos, barras de rolagem, janelas minimizáveis que podem ser arrastadas pela tela com o mouse e muitas outras. A razão de todos os programas do Mac terem a mesma cara, semelhança que se tornou motivo de um famoso litígio, é precisamente que todos os programas do Mac, sejam escritos pela Apple, pela Microsoft ou por qualquer outro, chamam as mesmas rotinas da caixa de ferramentas. Um programador que quisesse mover toda uma região da tela em alguma direção, por exemplo, acompanhando o arrasto do mouse, perderia tempo se não chamasse a rotina Scroll Ratch na caixa de ferramentas. Ou se ele quisesse pôr uma marca de verificação em um item do menu suspenso, seria uma sandice escrever um código pessoal para conseguir o efeito. Basta escrever uma chamada de check item no programa e o trabalho será feito para ele. Se examinarmos o texto de um programa do Mac, não importa quem o tenha escrito, em qualquer linguagem de programação e para qualquer finalidade, notaremos, antes de tudo, que ele consiste, em grande medida, em invocações de rotinas conhecidas integradas na caixa de ferramentas. O mesmo repertório de rotinas está disponível a todos os programadores. Diferentes programas encadeiam chamados dessas rotinas em diferentes combinações e sequências. O genoma que se encontra no núcleo de toda a célula é a caixa de ferramentas de rotina de DNA disponíveis para execução de funções bioquímicas padronizadas. O núcleo de uma célula é como a ROM de um Mac. Diferentes células, por exemplo, células do fígado, células ósseas e células musculares, encadeiam chamadas dessas rotinas em diferentes ordens e combinações quando executam funções celulares específicas, como crescer, dividir-se ou secretar hormônios. As células ósseas dos camundongos são mais semelhantes às células ósseas dos humanos do que às células do fígado de camundongos. Executam operações semelhantes e, para isso, precisam chamar o mesmo repertório de rotinas da caixa de ferramentas. Esse é o tipo de razão porque todos os genomas de mamíferos têm aproximadamente o mesmo tamanho. Todos precisam da mesma caixa de ferramentas. No entanto, as células ósseas dos camundongos têm, sim, um comportamento diferente das células ósseas humanas. E isso também se refletirá em diferentes chamadas da caixa de ferramentas no núcleo. A caixa de ferramentas em si não é idêntica em camundongos em homens, mas, em princípio, até que poderia ser, sem pôr em risco as principais diferenças entre as duas espécies. Para o propósito de formar os camundongos diferentemente dos humanos, o que importa são as diferenças nas chamadas as rotinas da caixa de ferramentas, mais do que as diferenças nas rotinas da caixa de ferramenta propriamente ditas.